DJ Murilo. Olha o meu bloco de 100, eu faço dinheiro demais. Com a ruiva no banco da frente, um AR baby atravessado no banco de trás. Olha o meu bloco de 100, aê, faço dinheiro demais. Com a ruiva no banco da frente, um AR baby atravessado no banco de trás. Ficção ou realidade agora tanto faz. Alucinação causada por coisas normais. Acelero o áudio, aê, destino é Jurerê. Nós tirando a velha chifra lá por SC. Crambou, baixei, turbo, vamos. De segundo estágio, todos lucro contabilizando. Tamo faturando e lucrando. Cor do sol combinando com o meu povo italiano. Tudo ao lado, vira hit. O fim não pode ser melhor se não for pela minha suíte. 19 não é 20. O que não foi no ano passado, nesse agora não repite. Então olha o meu bloco de 100. Eu faço dinheiro demais. Com a ruiva no banco da frente, um AR baby atravessado no banco de trás. Olha o meu bloco de 100, aê. Faço dinheiro demais. Com a ruiva no banco da frente, um AR baby atravessado no banco de trás. Mano, olha pro meu placo, bota na minha mala, cuidado com a Uzi que ela anda destravada. Fala pra esses caras que eu só vim gastar dinheiro, fazer disso aqui um puteiro, minha Glock cuspe bala. Sem maldade, seu polícia pode vir, faz sua cara, todo mundo vira homem. Depois de pôr uma farda, bala atinge morador. Só pra nós não tem doutor, cê vai sentir o que é doce, tocar na minha cara. Isso aqui eu vi de berço, cê não vi um terço. Glória pra favela é poder comprar um terreno. Manda um recado pra aquele boy do seu filho, se eu pegar ele no morro, eu mesmo busco e arrebento. Eu faço dinheiro pra sempre, hoje cês não pega mais. Meu moleque tá contente, minha mãe não chora mais. Faço dinheiro pra sempre, hoje cês não pega mais. Meu moleque tá contente, minha mãe não chora mais. Oposição pro lado, eu sigo tipo botim. Detectável pro radar, eu vou batendo recorde. Assinando placo de TED pra minha coroa. Que hoje o Grammy é nosso e não é mais da Cardi B. Um forte abraço pros moleque, eu mando ouro por Sedex. Estou vendendo mais que o Travis pra quem era um pé de break. Fumando um baseado, hoje sendo entrevistado. Pra quem era enquadrado, hoje eu vim morar aqui. Eu faço dinheiro pra sempre, hoje cês não pega mais. Meu moleque tá contente, minha mãe não chora mais. Faço dinheiro pra sempre, hoje cês não pega mais. Meu moleque tá contente, minha mãe não chora mais. Olha o meu bloco de 100, eu faço dinheiro demais. Com a ruiva no banco da frente, um AR baby atravessado no banco de trás. Olha o meu bloco de 100, aê, faço dinheiro demais. Com a ruiva no banco da frente, um AR baby atravessado no banco de trás.